Não quero gota. Não quero gota. Quero você gostoso todo na garrafa. Yeah. tried to avoid this bumble clapper. He was following me around. I had to tell him, don't get up, don't stand up, right in my face, or cut you down. Like a small ass, then I ran away to a place where I never could be found. I think you crazy, I think you insane. How dare you tell me these things? I think you crazy, I think you insane. How can you tell me you don't like the king? The king, the king. If you don't like Bob Marley, you better stay away from me. If you don't like what he says, you better stay away. Something wrong inside your brain, you don't make any sense to me. If you don't like what I say, I'm sorry but you have to stay away. Sou bem assim. De sei que tu sente o mesmo comigo. Thank you. Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar. Não precisa de banquete, nem preocupe com enfeite, não me vá empetecar. E os velhos discos de bolero tô levando, pois eu quero ensinar como dançar. E diz ele ao pé do ouvido, com um tom meio atrevido, dois pra lá e dois pra cá. Visita pra lhe ver assim bonita, ir correndo ao portão. Decorou o tabuleiro, vem cantando em tom sincero, sequestrando minha atenção. A radiola tá no jeito, lhe aproximo do meu peito, repetindo a tentação. São dois pra lá e dois pra cá, você vai vendo que dá, cantar de novo esse refrão. Olha pra junto dos meus pés, você consegue reparar o tempo de nós dois. E ver assim como se dança, o passo é feito de esperança, espero amar depois. Olha pra junto dos meus pés, você consegue reparar. É feito de esperança, pois. Pra não ceder por dentro que tá, por dentro que palpita, que por dentro. Amar jamais será demais, e equilibrar. Não há, não há, não há, não há por que viver. Não pra crer e ser crescendo sendo. Não há, não há, não há, não há por que amar, se não pra semear conhecimento. Preciso amar sabendo, sabendo que às vezes só eu, só e só preciso amar eu, só que só me encontro dentro, por dentro que tá, por dentro que o walk talk, por dentro amar e equilibrar. Crescendo sendo. Não há, não há, não há, não há por que amar, semear. Preciso amar de menos, de menos a mim e mais atento. Preciso amar. Conhecimento. Fechado em copas, eu prefiro doce ao amargo fel do exílio onde estou. Vou remoer, levar pro céu sem ter contado ao meu amor. Meu cheiro exala, o vento percebe, espalha o mistério que penso que é só meu. A venda esconde o segredo, mas enxerga a dor. Meu coração se ilude, me trai, sou transparente, nada é velado, minha atitude revela. Preso em meus conflitos raramente volto a desligar de um mundo em confusão. Vou destoar sem querer machucar, prefiro a solidão. A culpa dói, o fato me corrói. No erro vou morrer, pra terra vou levar. Me lastimar por não querer falar dos desatinos meus. Abre a guarda, entrega a arma, cara limpa, disposto à verdade, se rende ao perdão. Anistia a alma, enterra a mentira, renuncia ao ardor da agonia, quero voltar pra casa. Fechado em copas, eu prefiro o doce ao amargo fel do exílio onde estou. Vou remoer, levar pro céu sem ter contado ao meu amor. Meu cheiro exala, o vento percebe, espalha o mistério que penso que é só meu. A venda esconde o segredo, mas enxerga a dor. Preso em meus conflitos raramente volto a desligar de um mundo em confusão. Vou destoar sem querer machucar, prefiro a solidão. A culpa dói, o fato me corrói. No erro vou morrer, pra terra vou levar. Me lastimar por não querer falar dos desatinos meus. Abre a guarda, entrega a arma, cara limpa, disposto à verdade, se rende ao perdão.

escondida, sem foco no alto das avenidas. Vigilância completa e disseminada em diversos sentidos irá controlar os desejos, o nosso consumo, moldar pensamentos demais. Cada vez mais dispositivos ofuscando nosso alvor. Sociedade moderna em evolução excessivamente adestrada nas regras do pão e circo, nas rédeas de um domador. Liberdade aparente se faz. Cada vez mais dispositivos ofuscando nosso alvor. Nas regras do pão e circo, nas rédeas de um domador. Sem foco no alto das avenidas, vigilância completa e disseminada em diversos sentidos irá controlar os desejos, o nosso consumo, moldar pensamentos demais. Cada vez mais dispositivos ofuscando nosso alvor. Sociedade moderna em evolução excessivamente adestrada nas regras do pão e circo, nas rédeas de um domador. Liberdade aparente se faz. Cada vez mais dispositivos ofuscando nosso alvor. Nas regras do pão e circo, nas rédeas de um domador. Baixar a defesa, deixar o acaso surgir. É na rota que vou colidir. Encontrar a surpresa, baixar a defesa, deixar o acaso surgir. É na rota que vou colidir. Bombo tec bobo tec bobo dure, pepe uero de bode. Bombo tec bobo tec bobo dure, bobo dure re do do do do do. Me conta como foi tudo lá por onde cê andou. Quando li na carta, já deu pra perceber que muito daquilo tudo que você acreditou, ao abrir a porta, não tinha mais razão. Viva todo aquele que paga então só pra ver. Se inclina até o chão e faz tudo que crê. Salve aquele intruso que vem sem nunca avisar, que surge em contramão, espelho a te revelar. Me conta como foi tudo lá por onde cê andou. Quando li na carta, já deu pra perceber que muito daquilo tudo que você acreditou, ao abrir a porta, não tinha mais razão. Thank you.

quero te ver no altar. Não tem medo, não. A gente fica longe. A gente até se esconde e volta a namorar. É você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa. Eu não vou aguentar. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. E eu tô com uma saudade apertada de ir dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo. Que eu te amo demais. La la ya la ya la ya la ya. La la ya la ya la ya la ya. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. Saudade apertada de ir dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo. Que eu te amo demais. Lá, lá. Falado. Se não pode sentir, sinto muito. Se não pode dizer, tá falado. E se não dá pra explicar, falou. E se não pode pensar, fodou. E se não tem arremedo, remédio. Se não pode ter, não tem tédio. Se não tem arremedo, que remédio. Se não pode ter, não tem tédio. Se a vida é cheia demais, o amor é cheio de vãos, o que seria de nós sem esses sinãos? Se a vida é cheia demais, o amor é cheio. Falado. Se não pode sentir, sinto muito. Se não pode dizer, tá falado. E se não dá pra explicar, falou. E se não pode pensar, podou. E se não tem arremedo, que remédio. Se não pode ter, não tem tédio. Se não tem arremedo, que remédio. Se não pode ter, não tem. Cheia demais, o amor é cheio de vãos. O que seria de nós sem esses sinãos? Se a vida é cheia demais, o amor é cheio de vãos. não tem tédio, se não tem arremedo, que remédio, se não pode ter. Não tem tédio, se não tem arremedo, e se nem pode ter. Mas se não tem arremedo, e se não pode ter. A gente guarda tanto lixo em casa, a gente guarda e amontoa raiva, a gente guarda o amor e ele se estraga, a gente guarda palavras caladas, a gente guarda. A gente guarda o choro na garganta, a gente guarda tudo em segredos, a gente guarda sonhos no papel, a gente guarda saudades e medos, a gente guarda e já não há espaço pra tanta tralha, e já não há espaço pra tanta tralha. A gente guarda sempre carinho nas mãos, a gente guarda fôlego no peito, a gente guarda sorriso entre os dentes, a gente guarda e perde muito tempo. A gente guarda e já não há espaço pra tanta tralha, e já não há espaço pra tanta tralha. A gente guarda, a gente guarda sempre carinho nas mãos, a gente guarda fôlego no peito, a gente guarda sorriso entre os dentes, a gente guarda e perde muito tempo. A gente guarda e já não há espaço pra tanta tralha, e já não há espaço pra tanta tralha, e já não há espaço pra tanta tralha. E já não há espaço. Lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido colorindo. É tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim, vagando numa estrada perdida, alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim, vagando numa estrada perdida, alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. Fiquei cara a cara com sua cara lavada, descarada. É melhor ficar calada. Caí de cara, minha cara. Que mal, fiquei de cara com sua cara de pau. Eu vi a encarada na cara dura, tá na cara, criatura. Não mascara, você ficou com cara e eu com a cara no chão. Carão, quem vê cara não vê coração. Que carão, quem vê cara não vê coração. Aí dói, né, negão? Cara a cara, sua cara lavada, descarada. É melhor ficar calada. Cai de cara, minha cara. Que mal, fiquei de cara com sua cara de pau. Que mal, fiquei de cara com sua cara de pau. Eu vi a encarada, cara dura. Tá na cara, criatura. Não mascara, você ficou com cara e eu com a cara no chão. E carão, quem vê cara não vê coração. E carão, quem vê cara não vê coração. Mas que carão, quem vê cara não vê coração. Oh, oh, oh. E carão, quem vê cara não vê coração. Sabor de uma nova manhã. quero.